vida é feita de escolhas. Você faz a sua escolha. Você é quem escolhe o que você vai escolher. Parece redundante, mas é a vida, xará. Se você quer amor, plante amor. É amor que você vai colher. Se você quer um milagre, escolha Cristo. Ele é o único. É o único que pode. Mas eu sei. Eu sei. Eu sei que o meu problema ele vai ter um fim. Eu sei que não sou. Eu não sou. Eu preciso, por favor, meu rei, que estenda sua mão por mim, e faça um milagre na minha vida. E na sua vida, meu querido. A história se iniciou em 1977 com uma bela moça do Nordeste, Cabra da Veste, que se apaixonou por um cara de black que segue o estilo e jeito dos cinco sujeitos irmãos Jack. Passaram 2 anos, fizeram planos, concretizaram, distribuíram convite pros manos e se casaram. Um ano passou muito rápido, mas que raio, foram atropelados juntos na 23 de maio. 3 meses internada no hospital São Paulo com dor, que horror, desencanada pelo doutor. Fraturas múltiplas por todo seu esqueleto, e o doutor dizia que não tinha mais jeito. Disse pra mãe daquela moça pra doar as suas roupas, que a probabilidade de vida era bem pouca. E a mãe da paciente, que estava quase louca, afoita pra que Deus curasse logo a sua moça. E como uma louça quebrada, lá estava recém-casada, desenganada, impossível de ser restaurada no leito sem jeito pra profissionais da medicina. Mas um milagre estava pra acontecer em sua vida. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Foi, pois começou a respirar sozinha naquela sala que cheirava muito mal. Tava mal, que cheiro mal, então. Mas isso não importava, o cheiro não era nada em relação ao principal. Cirurgias com uma certa emergência, crânio, perna, alerta, fêmur, base a urgência. Rasparam sua cabeça, estava quase cega. Quando ela abriu os olhos, estava com amnésia. Mas com 20% de melhora, teve que ir embora. Recebeu alta pra zedeira, vaga rara, outra senhora. O doutor arrumou uma cadeira de roda, um par de moletas pra locomoção pra fazer os exames. De semana em semana tinha raio-x. E o seu marido, que no acidente só quebrou a perna, já estava em casa há muito tempo esperando por ela. Depois de 3 meses ela voltou ao hospital, dizendo ao médico que estava atrasando sua regra menstrual. Disse também que estava com suspeitas de estar grávida. Sátiras, doutor disse, só se for mágica. Fizeram alguns exames de gravidez e foi comprovado positivo de 1 mês. E o feto, que tinha sido feito recente, ajudando a paciente na recuperação do acidente, produzindo hormônios mais rapidamente. Sua mente voltou ao normal e o pessoal dizia: entende, tire o feto deficiente. Se a criança nascer, você vai ter problemas pra sempre. E o médico pediu pra ela optar a criança ou tratamento, porque eram muito fortes os exames e medicamentos. E disse mais que se a criança nascesse, teria problemas mentais, físicos, e se não morresse, e que no dia do parto ela também poderia chegar a morrer. Mentira, um milagre estava pra acontecer em sua vida. Pode um milagre, enfim, ele pode sim acontecer quando você acreditar. É só você crer. Alguns meses depois, ela estava preparada já na mesa do parto com muita dor.